No ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Opa, boa tarde, ouvinte da 102. Hoje entrou certo, ontem foi meio perdido, não sabia se estava no ar, se não estava. Seja bem-vindo, ouvinte da 102, Rádio City, FM, não sei mais a continuidade. Que tem negócio que o Zé ele disse fala. Que entrou certo, mas ele tá muito certo. Não, tá por... incerteza se entrou certo. É pela risada do Flávio. O Zé, ele manda um 102 Rádio City, Zary Green, não sei o que, Megahertz, não sei o que, eu não sei falar isso. O que é isso que ele fala? É endereço de onde ele mora? O que é isso que ele fala? Sabe, deve ser 102,1 MHz. É isso, frequência da rádio. Mega Hazards, é tipo o Edward Richards, é isso? É os caras que dublam. Imagina ele falando o nome da filha agora da menina. Ah, impossível aquele negócio lá. Que nome gigantesco. Charlotte. Ah, sapato da Ayana. Não é pra vender no Groupon, né? Sim, impressionante. Mordomo em inglês mesmo. Mas seja bem-vindo, ouvinte da 02. Estou começando agora o seu Rebu com Flávio Santana, olha só. Oi, beleza? Com as barbas crescendo, ele vai ficando cada vez mais afro, é impressionante. Eu nunca imaginei que a gente iria regular a brancura. Ele confunde afro com alguma coisa. Nem todo afro tem barba. Não sei onde tu tirou isso. Quando não que eu não seja afro e não me orgulho disso. Você fica ariano. O Hitler te odeia. Ah, eu quero que o Hitler se ferre. Já se ferrou, querido. Já foi. Quero que ele vá. Mas deixa a barba crescer. Eu não sei o que acontece com você. A barba escura, né? Parece que tá tatuado, né? É arial mesmo. Escura, negrito. Impressionante. Ao meu lado esquerdo temos ele, R. Ford. Seja bem-vindo. Sim, boa tarde. Estamos aí. Sorte do dia, ninguém aqui é o Dudu do Palmeiras, porque olha, tá feia a coisa pra ele, né? Tá sabendo, Flávio? O que aconteceu com o Dudu do Palmeiras? Então, Dudu do Palmeiras, ele deu um empurrãozinho no juiz, assim, né? Fora o que xingou, né? E daí xingou ele de safado. É, o Palmeiras, é, quando foi expulso. E tudo isso foi pra ata. Correu atrás do juiz, queria, acho que bater no juiz, sei lá. Deu uma desandada boa aí no negócio, Dudu. Vai tomar um gancho, A culpa é do Dudu agora, né? Vai tomar um gancho. Bem, ó, hoje é dia 5 de maio de 2015, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Opa! Temos isso? Será mesmo? Vamos comemorar? Temos. De verdade verdadeira? Tá bom. Não sabemos aproveitar, mas temos. Assina embaixo. Não é? E hoje é o Dia da Libertação da Etiópia. Eles são livres, mas famintos. Olha só. Os irmãos. Estão livres, mas com muita fome. Vocês estão livres, só que não tem comida. Pode ficar. Continuam sendo escravizados. E seria o aniversário do Tyrone Power. De quem? Tyrone Power. Que é Tyrone isso? Power. Que é esse antivírus? Foi um dos grandes atores de Hollywood. Tá certo. Já que você fala em efemérides, a gente joga uma só pra melar. Quanta palavra que eu não conheço. Aí um efemérito aqui agora. Caramba, ouvinte. Traduz efemérito e ganha um Valiviera. Mais ou menos isso que vai ser a promoção. Tá bom. Olha só, esqueci de comentar ontem desse genial. Comentei em off, não comentei no ar. Do cartaz lá no Paraná. Polícia, não atire. Não somos professores. Você vê como a coisa está lá, né? Parabéns, Beto Richa. Que trabalho incrível. Pra você ver como todos os Betos são complicados, né? Não é isso. É como todas as antas procedem igual, né? É impressionante. O outro aqui em São Paulo, por causa da eleição, segurou o aumento da água. Sim. Aí deu dois seguidos, sendo que o segundo é o dobro do primeiro. A gente vai comentar hoje, tá aqui, tá bonito. Tudo aprovado, né? Começou a falar de anta, eu fui atrás. Não, e falando em anta, o nosso governador, Geraldo Alckmin, disse que não há greve de professores. Não. Acho que isso é bacana, né? O negócio. Acho que não há na escola do filho dele. Há duas semanas que não tem aula e os caras dizem que. Ele se baseia pelo mundo dele, né? Eles não assistem a mesma programação. Não tem falta de água. Eu não sei o que acontece. É outro universo. É outra terra. E vocês aqui nesse programa ficam rindo da minha dificuldade com proparoxítonas, com faz, que é difícil. O programa é ao vivo, o gordo quer falar rápido, eu como letra, porque eu sou desses. Isso. Mas o Ratinho está comigo. Olha só, na última sexta-feira, ele tinha que chamar o filme, né, que viria depois do programa dele, que era o filme A Lenda de Beowulf. É isso, o nome do filme era esse. A Lenda do Beowulf. E o Ratinho chamou assim, ó. Fica agora com a lenda... Além de qualquer coisa. Ele é maravilhoso, velho. Eu não conseguia ler a palavrinha lá, saiu além de qualquer coisa. É isso que é o Ratinho, velho. Saiu bem, saiu bem. Pode, né? Ele pode fazer isso. Ele pode, porque ele é isso, entendeu? No lugar adequado. Exatamente, cara. Ele não tem meio termo, cara. Ele não sabe, ele fala que não sabe. Ele não conseguia ler a Dali, ele tentava. Ele deve ter sido eu que escrevi, porque às vezes eu erro, porque eu escrevo de um modo que eu não consigo ler de poesia. É coisa de gordo, né? Porque o Faustão também fala a mesma coisa, todo domingo, né? É, mas então, ele ganha 3 milhões por domingo. Eu não. Eu não ganho 3 milhões da vida. Você não tá entendendo. É outro universo. Mas tá certo, a lenda de qualquer coisa ficou ótimo. Ninguém entender também o filme, uns negócios que vem complicado, né? Mas olha só, Flávio Santana, você que é um cara que pratica esportes, na verdade, você é um esportista, olha que lambança é essa que aconteceu. Um americano ficou entalado com um martelo na mão numa cesta de basquete em Seattle. Como é que ele foi parar martelo? Lá? Era o martelo do Thor pra fazer tanto peso pra ele não conseguir sair de lá? Eu não consegui entender daí, mas isso é verdade. Aconteceu em Seattle, imagino, né? Saiu tudo nos noticiários e tal, e tem um vídeo filmando a polícia chegando pra fazer o resgate. Eu não faria o resgate. Deixa lá. Não merece, pô. Vira atração turística. O cara que se mete numa deck, que nem os prédios tortos. Não, até porque quem mandou ele pra lá fez uma cesta de 5 pontos. Eu nunca vi arremessar um amiguinho. 3 dele e 2 do martelo. Mas é engraçado. Ele tá de... Não dá pra reproduzir aqui em imagem porque é rádio, né, gente? Mas ele tá de ponta cabeça com o martelo na mão. Tá, ele não larga o martelo entalado com as pernas na cesta. Na cesta. Como é que isso? Que jogo foi esse? Preocupante. Então, tem jogos aí que, olha, incrível. É o martelo do Thor. Pra você que não sabe, por que isso? O martelo do Thor ninguém consegue levantar. Só os puros. Só, só os puros. Só tem que ser muito puro e se vestir de um modo style, né? Assim, retro vintage. Tem que ter coração puro. Fiquei sabendo que o martelo do Thor caiu em Brasília, ninguém consegue levantar. Tá lá, já era. Já não tem como, né? Quem que é puro foi lá? Não levanta tem. Mais. Não tem. O que é isso? Não tem é um outro mundo. Agora, que. Ah, aqui, essa aqui também eu achei muito boa, lendo aqui o jornal hoje. Eu nem sabia disso. Vocês estão sabendo que agora em maio ficará mais caro jogar na loteria. Não sabia. É, fiquei sabendo. É, acho que é 16, eu vi. Não, é lá pra frente. Mas não é que vai aumentar um pouquinho. É. Os aumentos são no mínimo aumenta... de 40%. Isso, tem jogos lá que vão pra 100%. Isso. Você vê que o governo está conseguindo ele tá se superando a cada dia. Não, até o sonho de você ser rico ficou mais caro. Mais caro. É impressionante. Vendo charlatão. Parabéns, realmente, é um trabalho charlatão. De campo incrível. Pra apostar que é um negócio que ninguém ganha, né? Não sei, você conhece quem ganha na loteria? Não, eu não conheço. Me disseram que aqui em Santos tem pelo menos 2 ganhadores. Não, Armênio Mendes não conta. Peraí. Não, peraí. Armênio Mendes, Marcelo Teixeira, não, já sabemos um desses. Na loteria, não. Diz que tem 2 que ganharam. Há tempos atrás, teve um que ganhou jogando no supermercado lá na costa, e foi na época era um dos maiores prêmios que já tinha sido pago. Eu vi um camarada que era. Ele dançava muito bem, eu via dançando bem arrumado e tal, mas fora dali, ele estava sempre muito simples, às vezes parecia até roupa de pedreiro. Depois que aconteceu isso, eu vi esse cara passar no Gonzaga guiando o Mercedes do ano conversível. Eu tenho uma pista que ou foi ele ou foi o patrão dele. Pois é, agora eu ouvi dizer que o governo vai começar a taxar em breve. Isso aí tá rolando pelos, né, pelos bastidores. As igrejas. Ih, rapaz! Ah, tá, é assim, é. As igrejas evangélicas. Estão correndo atrás. Não é eles só os evangélicos, é todas, né? Estão correndo atrás. Eles vão começar a tomar dinheiro das igrejas. Isso. Ih, rapaz! Então, Edir Macedo. Já estão no inferno mesmo, então? Edir Macedo, galera das igrejas. Tem uma campanha entre os políticos. É que ninguém tem coragem, né? De começar isso. Mas é o próximo. Né? Bom, eles acabaram com a gente. Então, não tem mais o que arrancar da gente, tem praticamente. Tem que ir atrás de todo mundo. Eles vão tentar arrancar nossa alma, mas eu acho que isso eles não vão conseguir ainda. Então eles vão partir para a igreja. É, porque se eles, talvez no futuro vão também tributar a vontade de ser feliz. Exatamente. Se eles veem um gosto de felicidade, ela sorriu. Pagar isso aqui. Você não pode. Sinal exterior de riqueza. Isso. Mas daí talvez seja um bom caminho, porque daí tarifando as igrejas, aí eles têm exército próprio, que a gente viu lá, né? Exatamente. Aí a batalha acontece de modo. Aí eu quero ver. Tem que ver. Quem não sei. O pessoal das igrejas aí, fiquem atentos. Ganhou na loteria 1 milhão. No atual cenário, você paga a conta de luz, da água e só acabou. É mais ou menos isso. Que tá caro demais, né? Um milhão. Ó, tem 1 milhão. É 2 dias em Campos do Jordão esse negócio. É um negócio caro, impressionante. Não tem mais isso. É impressionante. É tudo. Tudo que eles podem tributar, que eles podem aumentar, vai indo. E a gente vai fazendo o quê? Fica calado. Sim. É impressionante. Mas é bom preparar as panelas hoje. Hoje, né? Porque hoje tem. Hoje tem, né? Eu tenho uma panela de feijoada lá em casa, malandro, que aquilo vai fazer um barulho. É, até ali. Olha. A bolsa da Petrobras tá lá pra baixo. É. Mas a da Tramontina, meu, vendeu panela no desespero. Preparem suas panelas pra gente infernizar o mundo. Hoje vai ser o dia. Pela frente. Hoje. Por enquanto, o que resta? É o que resta, na verdade. Ah, isso aqui também eu queria comentar. Olha só, uma dupla roubou 7 mil reais de uma peixaria em Bertioga. É muito dinheiro numa peixaria. 7 mil reais. Oh, o cara vendia um Nemo lá, na verdade. É, da Disney. Um quilo de camarão. Pronto. Meu, 7 mil. Não tem nem como declarar isso. Como é que... Eu vou vender peixe, gente. Que é isso? É muito dinheiro. Nunca imaginei. Porque geralmente você faz a compra da 15, deve ser final 12. De semana, final de semana. O cara devia ter a férias do final de semana. Não, foi ontem isso. Você não tem na segunda que nem abre a peixaria. Não, algo tá estranho aí. Segunda. O cara devia estar com a férias do final de semana. Às vezes o dono da peixaria é amigo de marqueteiro, né? Às vezes assim. Também pode ser. Tem que vender um quilo de camarão pro Duda Mendonça, pronto. Era vereador esse peixeiro aí? Pode ser também, né? Esse peixeiro pode ser vereador também. Há muita coisa oculta no mundo que a gente não consegue entender, né? Bom. Ó, no caso da panelada de hoje à noite, é bom gravar e colocar na internet depois. Bom gravar e colocar na internet, é verdade. Mas é bom não ficar muito nervoso com o barulho, né? Que às vezes a pessoa usa outras coisas pra bater na panela, tipo a cabeça do filho. Não. Que não é pra fazer. Pega uma colher de pau, uma panela e bate. Não dá ideia, né? Porque olha, na semana. Eu queria muito saber, você aí da imprensa, que faz um trabalho fantástico, me diz que fim levou aquele caso que a gente narrou aqui da mulher que foi esfaqueada, auto-esfaqueada com 3 facadas. Ah, não, deve estar correndo inquérito. Não sei também. Eu queria saber o andamento do que aconteceu sobre esse caso. Tá na moda agora, né? As pessoas se auto-esfaquearem com 3, 5. É isso. Coisa chocante. É que eu tava lembrando hoje, eu falei, meu, é tanta coisa que acontece que eu não sei o acompanhamento. Eu não sei o que deu. A gente não acompanha mais, porque a gente repercute o noticiário, né? Sim. Deu 3 facadas, agora só vai ter outra vez notícia se ela der 4. Exato. Aí é mais importante. Vamos ver o que acontece, mas olha só, o Rebu está só começando. Teremos convidadas ilustres hoje aqui, mulheres belas. Olha, a doutora Cris Fatala talvez perderá seu posto. Não. Só que não, não perde. Cris é incrível, impressionante. E eu vi as filhas da doutora Cris Fatala. Ai, Flávio Santana. Se eu tivesse 20 anos a menos. Você é um cara de pau, cara. Ah, cara, eu tô aqui, assim, o programa é vivo. A mulher dele tá aqui na sala ao lado. Ao lado. Ah, é? Olha só. E você já viu o esqueleto que ela tá? Depois eu falo. O esqueleto que ela usa lá pra cortar aqueles papéis. Eu gosto de fazer amizade, me relacionar bem. Enfim, Flávio Santana, você tá só começando. Hoje vai ter Vale Tamborel, tão pedido e sonhado, né? Que ontem. Tá aqui na minha frente. Às vezes eu tenho a impressão que teve reclamação, né? O ouvinte do Rebu só ouve a gente por causa do freio. Claro. O programa é perfumaria, o importante é ganhar as paradas, lógico, né? Tem dica da Red Sun, tem notícias fantásticas envolvendo macacos. Macaco. Você vai entender isso no próximo bloco. Né? Mas pra começar o nosso programa, já ficou tradicional, as piores músicas de todos os tempos, que a gente acaba gostando até, né? Já rolou Vini, já rolou Virguloides. Já rolou Luca. O que rolou ontem, que eu nem lembro? Nossa, não lembro o que rolou. Não, as meninas. E daí hoje eu trouxe um saudosismo, realmente. Lembra de LS Jack? Lembro, esse menino aí, ele sofreu um acidente de carro. LS Jack, não é LSD. É que não, se você toma LSD e ouve LS Jack, você vai embora da terra. Mesma coisa. É um negócio impressionante. E eu separei uma música, que é um negócio quando você tá amando. O que você faz, Flávio Santana? Você fala com essa pessoa, você liga pra ela, manda o WhatsApp? Não, eu grudo, eu pego na mão, pelas costas, finalizo na mão, depois... Tá, é um ogro amando os caras aqui, né? É um cara que não tem amor nele, cara. É só testosterona, é só hormônio. Meu Deus do céu, coitada. Gabi, ajuda sua mãe, pelo amor de Deus. Mas ele não manja nada. Quando você tá amando, Rifaldi, o que você faz? Você pega uma carta e coloca numa velha garrafa. É isso que você escuta agora, aqui no Rebu, LS Jack, uma carta. Coloquei uma carta numa velha garrafa. Continue ligado aqui, o Rebu. Estamos de volta com o Rebu. O paciente foi no médico, né? Doutor, o senhor tem certeza que eu tô com pneumonia? Falou, absoluta, tá aqui os exames pra comprovar. Falei, mas um médico de um amigo meu falou que eu tava com pneumonia. 2 meses depois ele morreu, foi de reumatismo. Falou, não, pode ficar tranquilo. Meus pacientes morrem de pneumonia. Volta com o Rebu, Flávio Santana, Rifortes, recebendo uma convidada especialíssima. Já vou fazer as honras, mas antes, quem está trazendo essa pessoa é Rick Santos. Boa tarde, Rick. Olá, Santos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo de volta ao programa que você fez e que eu tô estragando. Você imagina qual foi a inspiração, onde eu tava, né? É, a sorte que lá em casa a gente só compra de 60 metros. Porque de 30 acaba rápido. Acaba, né? Rápido. Mas tudo bem, quero mandar um abraço pra vocês todos. Estou acompanhando aqui a nossa convidada especial que você vai apresentar. E com certeza mandar um abraço para todos os ouvintes, mantendo saudades, rapidamente. E agradecer aos ouvintes que parece que vocês fizeram um programa aí, uma enquete para candidatos a prefeito de Santos. Eu recebi dois ou três votos? Sim! Pô, mais que o Tony Lambert! Mãe! Minha mãe não. Mãe, obrigado! Eu tenho três votos. Nem a minha mãe votou em mim. Mas tá tudo certo. Abraço para todos vocês. E é contigo, Euclides. Rick Santos, muito bem acompanhado por sinal, mas eu vou tomar cuidado porque eu já conheci. Eu já tirei as algemas, tá? Tá? E daí deu problema porque eu interagi sem saber que ela é mulher de um delegado. Quando eu soube, eu virei uma fêmea, sabe? Eu desmunhequei totalmente para não ter perigo. Estou falando dela, doutora Marta Virgínia. Acertei? Não. Errei. Ah, era óbvio. Não dá certo. Doutora Marta Virgínia. Ah, é difícil Virginia. Também, né? O que aconteceu com Silva? Sabe que é um negócio fácil, doutora Marta Virgínia Silva. É outro nível, cara. É outro nível. Ainda Deus. Falou o sobrenome do cara errado, velho. Meu eu Deus. Sigo naquele projeto céu. De fazer amigos. Você não tem noção. Paulinho, então, tá até me mandando e-mail já, assessoria de imprensa. Você vê como eu tô querido. Doutora, seja muito bem-vinda ao Rebu. Obrigada, caramba. Muito legal. Muito divertido em casa. Então, realmente, eu vim preocupada. Não conheço as pessoas. Mas imagina, sua esposa linda me recebeu super bem. Não casei, não roga praga. Não, tamo junto aí. Não tem. O que é meu, o que é dela. Não. Mas isso pode dividir. Ser casado também. Não, mas vai desandar muito. Não foca, não foca, ela já tem muda, ideia. Muda, fui super bem recebida aqui pela casa. A gente nós tivemos a oportunidade. Sim. Fui lá te prestigiar no Quatro Amigos, adorei. Você gostou? Uma noite, gostei, foi uma noite divertida. Terrível lá, né? Ninguém não volta. É? Pois é. Desculpa mas... por tudo. Foi bem divertido, então tô em casa. Obrigada, beijo pra quem tá ouvindo, beijo pro pai, pra mãe, pro marido, pro amigo Jaime, pra todo mundo que mandou zap zap aqui dizendo que tá acompanhando. Beijo, que eu sei que tem câmera ali, tem né? Tem câmera. Beijo pra quem tá lá em casa assistindo pela internet e vamos bater um papo, vamos causar, vai. Vamos causar, porque eu já descobri que a gente tá aqui olhando pra cidade aqui, quase que um aquário. Então sim. Tá divertido aqui. De hora em hora passam mendigos aqui, você precisa de um... Vários, assim, vários. Né? Alguns até pedem alguma coisa pra comer. Bate no vidro, quase comida. Uma vitrine viva, né? Eu acho interessante. Alguns acenam e falam assim, manda beijo pro Paulinho. Falam, beleza, vou mandar aqui ao vivo. E principalmente na companhia do R, por exemplo, o Cine Rocks fez 80 anos. Tinha um cara que tocava piano no intervalo. Amigo do R. Entendi. É, e normalmente... O R é a pessoa que tem as informações mais fidedignas de quem morreu na cidade. Entendi. Ele vai de 3 em 3 velórios por dia. Entendeu? Cruz, pode falar. É, cara, olha, o cara saiu com a Kim Novak, com a Grace Kelly. Tá bem. Agora, tem, um bom, agora tem as amigas, assim, as namoradas, assim, aquelas com nome bem comum. Alzira, Eunice, Valdete, todas elas. Todo mundo ali. Gente boa. Todas queridas. 112 anos, mas tá batendo uma bola. É. O dia que acertar uma, tu vai ficar sabendo. E todos os nomes que ele falou são de avós, né? É, não tem nós ter uma Eunice disputando as Olimpíadas. Não tem, né? Ela tá fazendo um bolinho de chuva. É outra mão, é outro conceito, né? Sacana, fez uma pesquisa dos nomes antigos. Fixando, sempre muito bem preparado. Doutora, mas eu gostaria que você comentasse com o nosso ouvinte, você tem um projeto que é muito bacana de ensinar as pessoas a estudarem, não é isso? É, eu acredito. No afinal, é a pátria educadora, né? O Rick te deu uma cotovelada, você vê como é amigo, né? Quem tá na isso tela, cara tá ensinando ele a estudar, né? Ele já fugiu da sala. Fugiu. Na hora que a gente vai pro assunto sério, fugiu, né? Ah, desandou. Mas vamos lá. Na verdade, sim. Na verdade, eu tenho uma vida acadêmica. Eu leciono em 3 instituições aqui na cidade. E em algumas eu percebi o quê? O aluno fazia... Do direito, claro, sim. Né? Minha formação é jurídica. Eles faziam 5 anos no curso de direito e não passavam no exame de ordem. Então, investi um bom dinheiro, tempo, livro, expectativa de vida mesmo. Tempo de vida investidos e não tinham resultado final, que era a aprovação do exame de ordem, a aprovação do concurso público dos sonhos. Então, percebendo essa necessidade do aluno, eu fui estudar um pouquinho mais para como ajudar esse aluno a estudar. E aí o projeto cresceu, virou um blog, tô com um blog no jornal, o site cresceu, a gente tem uma média de 60 mil acessos mês, então é um público legal. O Facebook também, a gente tem um público que nos acompanha pelo Face, e isso virou uma palestra, isso virou um treinamento, virou o projeto Vigilantes do Estudo, então tem bastante coisa pra conversar sobre isso. Que legal, hein? Que legal. Bom, e o que mais tem aqui em Santos, eu acho que é estudante de Direito, né? Muito. Na verdade, eu acho que são 8 universidades aqui em Santos. É. Não só do Direito, porque aprender a estudar, a gente tem que aprender a estudar qualquer matéria. Então, isso que eu ia perguntar, serve pra outro? Serve pra tudo. É só pra quem é do Direito. Não, porque eu não vou falar aula de Direito Penal, processo penal, constitucional, não, eu vou falar como estudar. Como assistir a aula, como anotar essa aula, como estudar em casa, porque aluno se equivoca quando ele fala, ah, eu estudei hoje, eu fui no cursinho. Cara, desculpa, você não estudou, você assistiu a aula no cursinho. E estudar é o segundo processo, é o que você fez depois com essa aula, com esse conteúdo. Aí sim você vai estudar. Estudar é o que acontece fora do bar, é isso? Com certeza. É isso. Às vezes, até dá pra estudar no bar, desde que o assunto seja afeta a matéria. Aí quando entrar a cachaça, aí compromete a sinapse mental, ela fica mais linda. E é mais voltado pra universitários ou é nível médio? Olha, pode aproveitar, todo mundo pode aproveitar. Boa pergunta, porque pelo Facebook ele dá a métrica, né? A gente consegue perceber. Então eu tenho um público de 45% do meu público é pré-vestibular. Não é pra só concurso, porque na verdade quem quer um vestibular concorrido, quem quer uma universidade federal, tem que aprender isso, dá certo. Um curso de medicina, por quê? Porque os editais são muito grandes. Então um concurso simples hoje, ele cobra no mínimo 400 tópicos de assuntos. Cada assunto, imagina o volume de folhas. Então se eu não tiver um método pra absorver essa informação, reter essa informação e lembrar dela no dia da prova, cara... Qual é a página do Facebook? Que eu já vou adicionar agora lá na página da rádio pra... Eu Estudo Certo. Então eu tenho o site euestudocerto.com.br e tem no facebook.com/euestudocerto. Então a gente pode trocar a figurinha. Eu percebi também, não sei se eu posso falar, mas no Jornal da Tribuna. Deve. Pode? Então, meu blog, o escrito, Blog da Tribuna, né? Eu Estudo Certo, Blogs da Tribuna. Ele tá lá, é a parte escrita, mas no site eu gravei vídeos, porque muitas pessoas ainda não têm a paciência, não gostam da interação olho no olho. Então a gente também tem um projeto, canal no Facebook, com vídeos, com algumas dicas, pra motivar mesmo, porque às tudo vezes... Tudo isso que você tá passando é um acesso gratuito, a pessoa gratuito, vai lá... Gratuito, ver... gratuito. Inclusive as palestras, amanhã eu tenho uma, só que tá lotada, a gente pode até, se alguém quiser participar, manda um e-mail e a gente forma a lista de espera, quem sabe a gente marque a terceira, que essa já é a segunda, mas temos um treinamento. O que eu percebi nessa vida de professora, de coach, né, de estudo? O projeto é de médio a longo prazo. As provas são cada vez mais concorridas, cada vez mais difíceis. Um nível de exigência de aprovação muito alto. Então ninguém passa em concurso hoje com um mês ou dois. É preciso um ano, dois anos, dependendo do cargo. E aí as pessoas não têm motivação suficiente, não tem essa animação do Euclides, todo dia acorda animado. Não, isso é remédio pra diabetes, que eu tô, assim. E afeta. E vou estudar animado. É legal vir pra rádio todo dia, é legal ir pro seu trabalho todo dia, mas você acordar e ir pra biblioteca, você acordar e ir pro seu escritório, acordar e ir pra sua mesa, que seja, pra estudar, essa motivação diária às vezes falta e a tendência das pessoas é desistirem pelo caminho. Então nós criamos um programa de um ano. A pessoa fica 20 horas com a gente no final de semana, aprendendo a estudar desde a escolha do edital até como se comportar no dia da prova, passa por todo o processo e a cada mês a gente tem um webinário pela internet com dica, com informação, coach de estudo, coach emocional, para estimular, tirar dúvida, ela conversar com outras pessoas que estão no mesmo, né, no mesmo projeto que ela e não desistir, porque a maioria desiste. É uma média de 2%, de 100% de pessoas que estão estudando, ao final, 2% vai de fato completar o seu processo de estudo e ser aprovado no concurso. Já está lá na página da rádio, tá? Legal. Ouvinte pode acessar facebook.com/102 Rádio City FM, lá tem o link pro blog da doutora Marta Virgínia. Eu tenho um amigo que está se preparando para fazer concurso, ele já é advogado, etc., para fazer o concurso de juiz. Magistratura, é isso? Magistratura. E ele não fez seu curso nem nada, mas ele tem uma tática boa, talvez possa ser incluída no curso. Ele tem uma fotografia grande do primeiro cheque do salário do juiz. Ele pendura na parede. Motiva, né? Cara. É fato. Isso não é, e não é errado. Acho que não é mesmo. Não é errado, porque cada um sabe o que vai te motivar. De repente, você dá um upgrade na família, né? Tudo, relações. Doutora, tem até um painel que geralmente indicam, de né? De visualização. É o painel de visualização. Isso. Você visualizar os teus objetivos. Seja uma casa, um carro, Quer, salário. Isso não é autoajuda, isso não é o segredo. É programação mental. É fato, porque tudo que existe no mundo alguém pensou antes. Então, um arquiteto, um engenheiro, pensaram em construir um prédio. Esse shopping que está na nossa frente aqui, alguém pensou em ele ser assim. E isso foi primeiro um pensamento que depois foi pro papel. Exatamente. Então, ao passo que você sabe o que você quer, você tem que pensar mesmo. Programação mental. Programação mental. Exatamente. É, tem gente que faz em. Olha aqui, olha. Fundo de reportagem. Tem gente que faz quadro. Tem gente que põe na tela do celular. Exatamente. Tudo que quer conquistar. É, então, por aí mesmo. Você é. Sempre tá vendo. Então, eu acredito muito e faz a diferença. Faz, porque faz. A motivação é algo tão pessoal, porque pode ser. Tem gente que fala, eu vou passar no concurso pra casar. E tem gente que fala, eu vou passar no concurso pra largar o desgraçado. É isso mesmo. Por aí. Então, a motivação é muito pessoal. Exatamente. Eu vou passar porque eu quero ganhar 20 mil. Enfim, eu vou passar porque eu quero ter a minha liberdade. Eu posso ganhar 2, mas é meu. É o que importa. Eu passei no meu, pra delegado de polícia, porque era o meu sonho. Eu queria trabalhar, eu queria fazer essa atividade. Eu queria tá lá no plantão na madrugada. Eu queria isso. E isso me motivou a ficar 1 ano e meio, quase 2, estudando pro concurso. É pessoal. O meu é melhor ou pior do que aquele que quer só o contra-cheque? Não. É aquilo que faz com que você acorde e resista ao sono, resista à preguiça, né? Resista à preguiça. É aquela velha frase que não é só inspiração, é mais transpiração. Oh, tem que trabalhar, Marco, muito. É isso aí, é realmente muito, é 99% de suor e 1% só de inspiração, concordo. Perfeito, doutor. Eu acho que o mais bacana do que ela apontou aqui, Flávio Santana, é o fato de você não desistir. Porque às vezes a pessoa quer virar advogado mesmo, sei lá, promotor, juiz, e daí desiste e vira funcionário do mês da Besni. Vamos, e é bem chateado, né? Posso fazer só uma ressalva? Por favor, é. Pelo amor de Deus, não faz isso pra futebol, senão os caras do Palmeiras vão achar que vão chegar na seleção. Não, não vão, não, não adianta. Terrível. E olha, hoje até pra ser atleta de futebol, até pra ser de ponta, independente do time, ele tem que se preparar. Sim, claro, que não serão os livros, mas ele vai ter que treinar, ele vai ter que ter uma dieta, então o estudo, quando eu falo que o estudo é importante pra qualquer área, ninguém, quem quer ser mediano, toca a vida do jeito que tá, aprende o suficiente, toca a vida. Se você quer alcançar um degrau a mais em qualquer carreira, o estudo tem que estar presente. É no esporte, é o acordar cedo. Nada cai do céu, né, doutora? Nada cai do céu. Não adianta chamar por Deus e não fazer nada, não, né? Não, é. Exceto, às vezes, alguns aviões por aí. Né? Perfeito, a doutora vai ficar conosco o programa todo aqui, o Rebu de hoje. Muito obrigado pela sua presença, de verdade. Eu não sei se você viu, Flávio Santana, Refotes, doutor, um dos vídeos mais acessados do último fim de semana, não tem uma origem de saber qual foi o local, mas é um vídeo onde tem um cara dirigindo o veículo e do lado do passageiro existe uma leoa. O cara tá dirigindo o carro com uma leoa ao lado direito. Isso chocou, já teve mais de 3 milhões de visualizações em 3 horas quando ele foi postado e tal. Todo mundo, nossa, chocante. Não, mas eu acho que pode ser só a mulher dele, né? Pode ser a sua mulher, cara. Não, mas eu acho que a mulher viu o WhatsApp dele, viu as conversas e virou uma leoa. Acho que pode ser isso. Porque esse negócio do Zap Zap é um negócio complicado. Tá lá ou saiu o meu negócio? Ah, tá, o teu negócio saiu da tá lá o teu negócio. O que acontece? Calma. O Zap Zap é um negócio que é complicado, né, Flávio Santana? É um negócio que, assim, num relacionamento você é uma pessoa casada, muito bem casado, feliz, mas você deixaria sua mulher ver teu WhatsApp? Deixo. Você é louco. Tá bom, você tá falando isso que tá longe. Mas o que acontece? Eu trouxe aqui um áudio. Ela tá fazendo. É falso, hipócrita, viu? É o mesmo cara que no bloco anterior falou, não, eu pego no Mataleão aqui. É a mesma pessoa. Mudou. Falando muito aqui, eu ouvi. Sou gordo, mas não sou bobo. Presta atenção. O que acontece? O pessoal do Porta dos Fundos traz aqui uma situação onde Fábio Porchat tem essa situação onde ele esqueceu o celular na mão da mulher, desbloqueado. E você ouve agora, aqui no Rebu, uma situação onde depende de muita calma. É o que você ouve agora. Ô, Rebu. Fabrício. Ô, irmão. Chamou? Ué, esqueci aqui o celular. Não, é correção. Você esqueceu aqui seu celular destravado. Calma, tá? Com muito cuidado. A gente vai sentar e vai conversar numa legal, numa boa. Não, não vi nada. Claro que não viu, porque não tem nada pra ver. Ainda. Tá. Deixa eu só pegar meu celular. Então. Ah, Carol. Que foi? Não foi nada. Estamos aqui conversando, dois adultos, civilizadamente. Pra que você quer o celular? Eu quero meu celular para ligar para minha mãe. Liga do fixo. Mas eu não tenho o número. Eu vejo aqui? Não, ela tá dormindo. A uma hora dessa ela tá dormindo muito. Fabrício, eu tô com um sentimento que você não quer que eu veja seu celular, é isso? Não. Então eu posso olhar? Mas eu não acho que é necessário ver. Não, não tem necessidade, mas se eu quiser, eu posso ver? Não, conta. Mas não tem. Por que ver? Porque é uma espécie de invasão de privacidade da relação do respeito ao casal. Você ia gostar que eu visse seu celular? Pode ver. A senha é 1212, nosso aniversário de namoro. Não, mas eu não quero, porque eu confio em você. Claro. E como eu confio em você, eu não vejo o menor problema de, por exemplo, dar uma olhada no que você estava conversando no WhatsApp. Vamos sentar e conversar com muita calma. Vamos se aproximar que eu olho. Parei no lugar onde estava. Tô aqui no lugar. Por que você tá fazendo isso comigo? Mas eu não quero. Meu Deus. Foi mensagem? Não, isso é despertador. Isso é aplicativo que tá atualizando. Isso é a televisão digital nova que Fabrício, eu pensei muito bem. Eu acho que a minha mãe tinha que vir aqui morar com a gente. O que você acha? Como assim morar? Que ótimo. Achei a ideia maravilhosa. Achei muito bem pensado. Esse ano ainda? Esse mês. Por mim, maravilhoso. Jura? Por Deus. Meu amor, coisa mais importante, mais linda da minha vida, do meu mundo. Me dá isso aqui. Então a gente tem que só ver esse negócio da sua mãe morar aqui. É, ele é o meu, você sabe, né? O seu continua aqui. Vou arrumar agora um quartinho pra ela. Me dá um minuto que ela vai ter um castelo da rainha. Você. O policial rodoviário avistou um carro, rapaz, andando devagarinho. Ele foi lá pra ver o que tava acontecendo, né? Era uma velhinha acompanhada de três amigas da mesma idade. E ele pegou e falou pra ela, minha senhora, só não pode andar devagar desse jeito, não. Aliás, assim também provoca acidente. Pois não, eu, seu guarda, eu tô só obedecendo a sinalização. Pô, que sinalização? Pô, ali pra senhor ver. Pô, não, minha senhora, BR-050 é o número da estrada, não quer dizer velocidade, não. Olhou pra dentro do carro e falou assim, o que foi as três amigas aí atrás? Vai estar com o cabelinho arrepiado. Pô, não, não, já passa, já tá acalmando, é que nós saímos da BR-210 agora. De volta com o Rebu, Flávio Santana, R. Fotes, doutora Marta Virgini. Acertou. Ah, rapaz, olha, já tô fazendo estudo dela. É só estudar, dela. Cara, é só estudar. Quem estuda, passa. Irmão, quem estuda, passa. Se não acertar também, sempre. Velho, eu tá ligado que a parada fica louca. De proparoxítonas, esse é meu problema. É isso que me dificulta. Ô, Flávio Santana, a gente não falou como é que, pro pessoal como é que eles fazem pra assistir a gente ao vivo. O que, que eles têm que acessar? Basta entrar no site agora. Brasileirinhas.com. Não, para. É 102radiocity.com.br/TV. Perfeito. Nós estamos ao vivo lá. Você vai ver o gordão com uma camisa cor de rosa. Eu fico admirado como é que eles acham que alguém quer vê-los. Ah, sei lá. Ó, já vou avisando, hein, ouvintes. Sem gracejos com a doutora, viu? Exatamente. Se quiser fazer gracejo, ela é delegada e casada com um delegado. Aí vira a prova do líder. Casa aqui eu acho que a doutora Cris Fatala também é casada com um delegado. Sim, ah, que bacana, né? Nem por isso o pessoal fica muito sossegado, não. Ah, não sabia dessa daí. Olha só, minha última semana de remoto. Olha só, Flávio Santana, está valendo o Vale Tamborel, ok? Exatamente. Você, ouvinte, participa pelo Zap Zap 981965306 e concorre a um Vale Rivieras pelo Zap Zap, mandando a tag Eu Quero Rivieras e convencendo a gente do porquê você é merecedor desse prêmio de entretenimento adulto válido para duas pessoas. Não adianta querer sozinho fazer homenagem. Que é muita carência, né? O R. Fodes, eu tava acessando o R7 hoje e aí uma manchete que me confundiu. Débora recusa ser Débora. Eu fiquei confuso. Eu falei, mas como assim? O que, que é isso? O pessoal não quer. Aí eu fui entender que a Débora Falabella recusou pegar o personagem da Débora Seco na próxima novela. Eu entendo a Débora Falabella, porque não deve ser fácil aceitar ser a Bruna Surfistinha, né? Não, confundi, não é isso que eu queria falar da Bruna Surfistinha, que eu não sei se vocês estão aqui sabendo, ela agora se lançou uma carreira de DJ. Quem? A Bruna Surfistinha. A Bruna de verdade. A Bruna Surfistinha mesmo, que foi. Eu não sei como qualificar o que ela foi. Foi uma garota do entretenimento remunerado. É isso. Vamos colocar assim. Né? Ela agora resolveu ser DJ, o que faz total sentido que se alguém toca bem é ela, né? Lógico. Tô errado, você acha? Não está. Posso estar equivocado. Vamos então falar em coisas que tocam bem, que tocam o nosso ânimo. Vamos falar de Ducati, Flávio Santana. Vamos falar de motos italianas de primeiríssima linha, que são as melhores do mundo. A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas e olha, você tem que conhecer ainda hoje. Já anota o endereço, se você estiver passando por perto, já dá uma passadinha lá agora. Rua Alexandre Herculano, 216, e aproveite que eles estão com um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. São modelos de corrida Naked, Motard, Roadster e tem ainda uma motocicleta com quatro características distintas para você enfrentar as ruas da cidade de Santos, que são esburacadíssimas, que é incrível, Multistrada 1200. E aproveite as condições também da promoção Loucos por Ducati e reserve a sua. Gostou? Quer fazer um teste hoje ainda? Um test ride? Então ligue 3307-6686 e conheça a italianíssima Ducati, na Alexandre Herculano, número 216. Não esquece de falar que ouviu com a gente aqui no Rebu. Feito, recado dado, Flávio Santana. Doutora, olha só, tem muita coisa que atrapalha aqui o Brasil, né? Que impede a gente de seguir adiante, né? A nossa pátria educadora não tá tão educadora assim, né? Nossos políticos acham que atrapalham um pouco. Mas às vezes as coisas podiam ser pior, doutora. Olha essa manchete da Folha de São Paulo. Macaco atrasa plano de internet na Índia. Não, não é piada, é verdadeiro isso. Olha só, animais comem fibras óticas e atrapalham um projeto de 18 bilhões do governo para universalizar a banda larga. Retirada ou prisão dos símios de cidade sagrada é descartada, pois são venerados por muitos fiéis. Macaco, você já imaginou isso? Macaco atrapalhando a vida da Índia. E a gente aqui com Brasília atrapalhando a vida do Brasil. Tá estranho isso. Macaco por macaco, os de lá eu acho que dão menos prejuízo. Menos, o que que é uma fibra ótica perto da nossa educação, não é verdade? Perto do pré-sal. Aliás, doutora, queria só uma opinião breve sua, você que trabalha com educação. Como é que você encara essa pátria educadora agora do nosso país? Tá acontecendo, ficou só no marketing dos marqueteiros? Como é que você vê esse cenário da educação no Brasil atual? É complicado, é desestimulante, chega a ser até frustrante, né? Então, porque eu acompanho nas universidades que a gente leciona alguns alunos que dependem do FIES, então realmente você perceber que tudo que foi anunciado até ano passado magicamente mudou para pior, então realmente é bem frustrante. Eu particularmente acho que nós não temos que ser reféns. Então, claro que o FIES facilita o acesso à universidade paga, mas já que ele é um dificultador hoje, eu não posso colocar a culpa de que eu não vou estudar, que eu não vou evoluir, que eu não vou ter chance por causa disso, porque nós ainda temos outras possibilidades, as universidades públicas que são mais difíceis, demandam estudo, mas eu só tenho um pouco de receio que isso seja uma desculpa pro estudante, uma desculpa real, uma desculpa é frustrante, válido. É válido, mas já que temos esse problema, qual vai ser a nossa alternativa? Então, eu sou muito mais de buscar outras soluções do que ficar ouvido aos céus, e aí depender realmente dos políticos, a gente fica bem aquém. Então, acho que a independência nossa no estudo e no aprendizado vale. Então, ok, esse ano não tem? Talvez, a promessa, quem sabe, um dia, no segundo semestre, pode não acontecer, pode ficar pro outro ano. Vou ficar esperando? Vou ficar refém do governo? Acho complicado. Então, o que eu posso fazer eu, na minha vida, o estudante, o nosso ouvinte pode, de real, fazer na vida dele para não ficar refém do governo? Eu não gosto disso. Perfeito, por favor, né? É, eu discordo quando você usou aquele termo magicamente. Desapareceu o FIES, a possibilidade. Eu pessoalmente prefiro cinicamente, porque é o governo charlatão, mentiu nessa questão do FIES, mas mentiu desavergonhadamente, sabendo que não tinha dinheiro suficiente. Pior, é um caso, vamos dizer, seria, se eu tivesse fora daqui, eu diria que é um caso de polícia. Mentiram e fizeram uma esculhambação, fizeram um golpe de eu não sei como é, não, uma concordo, vigarice. Concordo. O conto do vigário dizer que era o site que estava fora do ar. É muito ruim, que as expectativas estão escorrendo, né? É verdade. Deixando pessoas. Eu concordo que a gente não pode deixar. Brincaram com a vida de muita gente. Isso, expectativa. Não é brincaram, debocharam. Exatamente. E debocharam, e com certeza, grande número dessas pessoas que foram enganadas cinicamente votaram neles esperando por isso. Uhum. Essa que é a grande tragédia do peso da puxada de tapete. Que não vai ter, exatamente, que não vai ter agora recursos, talvez não tenham essa determinação com a senhora. Então, que eu concordo, nós não podemos ficar dependentes, temos que ter nossa luta, mas nem todos têm essa condição. Eu vi um dia na televisão uma moça, estudante de enfermagem, no meio do curso, simplesmente vai ter que parar de estudar, porque tem que trabalhar. E ela já teria que trabalhar muito para pagar aquilo que ela está devendo. E agora ela não pode mais sequer continuar para pagar, para conseguir o curso para pagar. E esse caso é emblemático, encarna um monte de gente que ficou nessa sem vergonhice de dizer que era o site que estava com problema, quando eles já sabiam que faltava dinheiro. Nós temos dito aqui desde o ano passado que as informações que a gente tem é que o governo não tem dinheiro. Tá quebrado. E não é novidade, não. Os políticos sérios, tem gente, nós esculhambamos muito político, mas tem político sério que quem se dá o trabalho de acompanhar, de ler ou de ouvir de vez em quando, até por sorte, vê que eles já dizem isso. Nessas CPIs, nesses inquéritos, o governo está usando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para pagar as contas dele, governo, que apesar de arrecadar, gasta mais do que arrecada e deixa esse buraco imenso para ser pago por gasta, nós todos. Se perde, né? Não, tem ralos, né? Joga, tem gasto, tem e ralos. Não admite que está errado, que é o suprassumo da ignorância. É quando ignorante finge que não é ignorante. Esse aqui é o terrível. Então, essa questão do eu concordo com o senhor, eu falei magicamente para ser simpático, é fato. Então, não gosto de palavras magicamente... pesadas, até para não desestimular. Mas, assim, é pedagógico. Eu acho que o brasileiro tem que perceber isso e correr atrás. Até no aspecto político, é pedagógico, é perceber, isso. Avaliar, não ser induzido. Exatamente. A campanhas bonitas, a palavras decoradas em horário político. Exatamente. Mas eu também tenho, por outro lado, receio que use isso de desculpa e muleta para não conseguir pra mais nada. Não fazer mais nada, para não correr atrás. É verdade, é aquela história do aluno que chega atrasado, não vou na escola hoje porque perdi o ônibus, que eu acordei atrasado. Não, tem que encontrar outro jeito. Acorda mais cedo. É aquela história que vai pro Enem e perde a hora, né? Mas no show de rock fica 3 dias lá esperando acabou. Pra entrar. Exatamente. Então, assim, nós perde temos... o Enem e faz neném errado. Nós temos que caldear tudo isso e chegar. Agora, não, eu acho que a gente nunca deve deixar, eu pelo menos não deixo de dado, de esculhambar os caras que estão fazendo esculhambação. Perfeito. Olha, a gente vai falar mais sobre essa questão do FIES no próximo bloco, que é a pauta do dia, realmente. Isso temos que repercutir, porque é o que você falou, magicamente não, né? Uma situação foi de carta marcada que envolveu muita gente. Eu até entendo magicamente, mas eu só quis deixar claro. Magicamente é assim. É que não tá o claro, que é mágico? Sim. Mágico é um truque, é uma prestidigitação, é uma enganação, uma ilusão. Sim. E quantos não contavam com isso, né? É o que a doutora coloca. Você tem que seguir com a perseverança, mas é difícil. Aquela queda de site é uma vergonha. É uma puxada de tapete constante pra muita gente. Ligue, desligue, tente de novo. Isso é uma vergonha. Incrível. Antes da gente ir pro próximo bloco, só queria deixar registrado aqui uma manchete do Estado de São Paulo, que eu não entendi. Tava aqui no site deles, ó. Irã proíbe penteados satânicos para homens. O que seria um penteado satânico? É o cabelo do Luan Santana e do Lucas Luco lá? Aí, deve ser. É Lucas Luco, é isso? Não sei, é. É, não, porque por anos eu chamei ele de Lucas Lupo. Eu achava que ele era funcionário da Casa de Cueca. Fala, esse cara canta, que os caras estão investindo muito, é Neymar, é um cantor próprio. É impressionante, esse cabelo, né? Jogador de futebol hoje em dia. Mas é pra homens, né? É pra homens. Se fosse mulher, eu já ia citar Pepe e Neném, esse nível assim. Que é assustador, né? Pepe e Neném, você mistura da Regina Casé. Isso é impressionante. Flávio Santana, pensamento do dia pra gente ir embora. O pensamento do dia. Olha, hoje tá impressionante. Uau. É um negócio que vai mudar o mundo das pessoas. Que as pessoas perguntam o que é hipótese, não é? Hipótese. Eu vou explicar aqui. Ouvinte, preste atenção nisso. Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, só para ver como seria caso ela fosse. Flávio Santana. Vamos embora. Alô, da rádio? Sim, da rádio. Eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir? Queria pedir a música da Camilinha. Música da Camilinha? É. Filha do seu jogo aqui da padaria. Ela gosta muito de angu. Gosta de angu? É. Queria pedir a música dela. E qual é a música? É aquela. Calma, calma, Camilinha, que come angu. Calma, calma, Camilinha, que come angu? É. Mas a música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Volta com o Rebu, Vila Santana, tá vendo? Dialogando com o Rebu. Eu tô, me perco um pouco. Dialogando com o Rebu. Fica conversando, né? Dá uma desandada. Bem, estamos de volta, Flávio Santana, R. Fortes, doutora Marta Vi. Pronto, olha só. Pra não errar o nome, você põe um Vi. Tá ótimo, né? O negócio fica mais íntimo. Próximo do convidado. Sou malandro, sou gênio. Ô, Flávio Santana, esquecemos da Red Sun Pizzas no bloco anterior. Você tá na hora de dar dica pro nosso ouvinte, não é? A gente comeu uma pizza, isso sim, né? Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Café da manhã ou café? Aqui é edição sem pizza? É, exatamente. É o meu mundo, senhor. O pessoal quer fazer eu passar fome. Só vai ali com comida. E preste atenção, doutora. Nós temos uma promoção aqui com a Red Sun Pizzas, que é a melhor pizza do mundo. Você conhece a Red Sun? Conheço. Lá tem integral. Eu sou toda neurótica. Ah, eu conheço muito a integral. Olha, nossa. Eu super já vi passar umas duas vezes, integral, né? Integral e queijo branco. E agora eu tô comendo sem glúten. Tá na hora deles começarem a ter pizza sem glúten. Que fica a dica. Não tem. Olha aí. Eu sou feito de glúten, doutora. Eu me corto e não sai sangue, sai glúten e açúcar. Hashtag, quero pizza sem glúten. Red Sun, entendeu? A Red Sun é sensacional, doutora. A gente tem uma promoção aqui, como você pode ver. Tem uma caixa de pizza aqui sobre a mesa. Você não tá enxergando. Mas ela tá aqui. É que ela tá sem glúten. Depende da sua imaginação. Esse é o nosso truque de digitação. O que acontece? Temos aqui uma caixa de pizza, sem pizza dentro, com um objeto misterioso, oculto dentro dele. De segunda a quinta-feira, nós damos dicas ao nosso ouvinte sobre o que seria esse objeto. Na sexta, eles têm que ligar, não agora, na hora do merchan, que atrapalha bastante a concentração, né? Você liga, você sabendo qual que é esse objeto, você ganha uma pizza de graça da Red Sun, que é a melhor pizza do mundo, que fica na Rua Bahia, número 119, ontem fechada, porque segunda-feira é um dia triste, pra te punir, ela não abre. É um modo de deixar que segunda-feira é pior ainda. Mas hoje ela está aberta das 18h às 19h. Você pode pedir pelo telefone 3286-1338. E hoje é dia de promoção, Flávio Santana. De promoção. É o dia da terça em dobro. Terça em dobro. Você pede uma pizza e por mais R$15 você leva outra pra casa. Ó. Oh. Se você não quiser a segunda, manda pra minha. Eu aceito. Não tem... Qualquer sabor que você pedir, eu vou comer. Menos integral, porque faz mal. Meu corpo não vai... É muito cheddar e bacon, entra essa coisa natural, não dá harmonia. Desanda, desanda. Eu vou pro banheiro como se eu tivesse tomado 20 litros de Activia. Aí a coisa dá uma desandada. Flávio Santana, vamos para a primeira dica do dia, então, dica sobre esse objeto. Muitos dizem que esse objeto está ultrapassado. Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Se você ganha, só pode ser de graça. Depois eu que sou tolerância zero. Tem isso aí, né? Tem isso aí, né? É que a gente ganha, é que tem coisa que a gente ganha que não é bem de graça assim. Você estava falando agora mesmo, Flávio Santana. No off, que você ganhou uma casa, você tem que pagar. Pro tráfico. São as promoções do Gugu que eles te mandam. É impressionante. Mas não vamos falar sobre isso, não. Porque tem coisa mais interessante aqui. O nosso ouvinte, o Thiago do Embaré, é aquele cara que nos odeia, mas ele não perde o nosso programa nunca. Nunca. Ele mandou aqui, ó. Pergunta para o entrevistado o que ela acha dessa notícia. A entrevistada. É isso aí. Ele não quer falar, ele também não sabe falar o nome. É difícil. A Marta Vim, a doutora Marta Vim, ele mandou aqui pra gente uma notícia, um link que não abre, tá? Que deve ser vírus. Ele mandou aqui: homem perde vaga comprada e vai à justiça. O que a senhora acha disso? É, se a notícia que ele passou pra gente foi aquela que eu encontrei aqui no celular, de 2013, né, no site da UOL, na verdade, como eu disse no intervalo, vou repetir, eu tive um chefe, eu trabalhei na Secretaria de Concursos Públicos da Polícia, e aí, num dos concursos, 120 mil inscritos, um concurso super trabalho, 48 horas sem dormir, rodando prova sem poder sair da gráfica, uma loucura. Aí um estelionatário simplesmente saiu e vendeu para algumas pessoas R$5 mil, para outros R$50 o gabarito, que nem a banca tinha. Caramba. Porque o gabarito nós fazemos depois que acaba o concurso. Não antes. Porque cada. Só o presidente da banca conversa com cada um, cada matéria, e cada um apresenta, eles não se falam. Tem todo um esquema de segurança pra evitar isso, e não é construído. Exatamente. O gabarito. Então, assim, e eu nunca me esqueço da fala do meu chefe. Se um estelionatário acorda e um otário também acorda, no mesmo dia eles se encontram, eu não tenho um controle. Opa! Então, a pessoa aplica golpe, é bem comum isso na praça. Sim. Não, eu tenho um gabarito, sobretudo, a pessoa paga, acredita, e ela é vítima de um estelionato. Hoje existem vários mecanismos para se evitar a fraude no concurso público. Os concursos são filmados, são públicos. Então, hoje tem que ter várias pessoas, várias travas para impedir o... Na realidade, são duas pessoas querendo se dar bem, né? É. Um tentando enganar o trouxa querendo enganar... Tem a torpeza bilateral. Então, eita, a vítima também quer se dar bem e aproveita. Então, é fato. A torpeza são dos dois. É muito malandragem invertida. Isso. Né? Muito... Merece, é muita brasilidade no sangue, né? Segundo os americanos, muito cedo se separam um otário e seu dinheiro. Isso mesmo. É, é isso, acabou. Verdade. É, e é como a doutora pontuou. As claro, coisas são lógico. Tão bem feitas, tão bem esquematizadas, falaram, não, dá erro, realmente. É, né? Não, nem o Fernando Haddad conseguiu estragar, quer dizer, mais ou menos. Né? A gente não pode dizer que todos 100%, claro, ninguém tá, teve um concurso agora que foi anulado no Nordeste por suspeita de fraude. Então, ao passo que a comissão, a instituição sabe, a intenção é que não aconteça, porque uhum. depois anula tudo, é um trabalho tudo de novo, e as instituições monumental. Públicas precisam dos funcionários. Então, não posso não, dizer 100% não que não existe. Não pode perder a moral, né? O pior é isso, não pode perder. Não pode. Então, não pode perder. Existem várias travas. Enfim, a imprensa, a justiça está acompanhando, o Ministério Público, todas as instituições acompanham. Então, hoje, tem que estudar. Esse papo de, ah, vou lá que dou uma sorte e passo, não passa. Hoje, o concurso público, são 13 milhões de brasileiros estudando para concurso coisa, público. É. Então, são muitos fiscais observando, exatamente, passo a passo, publica tudo em diário oficial. Então, passou um pouco da época de que podia, ah, eu sou amigo de fulano, Beltrano, coloca meu nome lá. Perguntas. Hoje não dá, hoje tá tudo publicado, todo mundo vê tudo. Então... A área é outra, né? Ainda bem. E se eventualmente conseguir comprar alguma vaga, no futuro a vida vai cobrar. É, cobra. Você não estudou, cara. Não adianta. Você não estudou. Se você não estudou, comprou a vaga, lá na frente você vai ter a resposta. Hoje existe o estágio probatório, então tem 3 anos pra você confirmar no cargo. Então você tem que, de fato, desempenhar. Porque se você errar, se você fizer alguma coisa errada, você não confirma no cargo. Então aquela estabilidade, todo mundo, ah, passou e nunca mais saiu. Não é assim. É. Posso dizer pelas instituições policiais. Hoje a corregedoria é muito forte, é muito firme. Às vezes chega até a ser injusta. Então o pessoal reclama, tá, mas é muita gente vai pra rua. Não confirma mesmo com a estabilidade. Olha, então, tá, o funcionário público, a gente não tem essa notícia. Tem um, mas quem tá lá. Dentro. Mas, a gente sempre fala isso aí. Quem tá dentro sabe como é difícil se manter. Então, a gente. É que, infelizmente, os maus aparecem. É. E aí a gente esquece que tem muita gente boa que chega na hora, que leva trabalho pra casa, que não ganha bem, mesmo assim dá o seu melhor. Dá o sangue, mas a gente verdade. Vai ter a minoria que apronta, que faz coisa errada, mas infelizmente são eles que dão notícia, né? Então, e que aparecem nos jornais. É, mais ou menos. É a velha história, né? Lá no jornalismo. O cachorro mordeu alguém, ninguém não liga. Não tem graça, agora, né? Se o cara mordeu o cachorro, vai pra Mas o jornalismo está nós. Errado. Eu não, afirmo não, isso. Não. Eu bati boca com o meu professor no jornalismo porque eu falei isso pra ele. O jornalismo está errado. Porque, tudo bem, esse é um lado do jornalismo. Tem que ter os dois. A gente tem que mostrar o lado. Porque o jornalismo, ele influencia as pessoas. Lógico, ele faz as pessoas. É formador de opinião. E enquanto o jornalismo não souber o seu lugar no mundo, o mundo não vai andar legal. Concordo, não quero te cortar, mas por quê? Muitas pessoas não param pra avaliar, eles compram a notícia que eles ouvem. Então ele não faz o raciocínio e tem a sua própria opinião. Ele tem a opinião daquela pessoa que. E olha a nossa responsabilidade aqui na rádio, a responsabilidade de quem tá numa TV, porque a pessoa não vai, às vezes, pensar por ela. Ela compra a opinião de quem ela. Ah, ele é especialista, ah, ele é estudado. Exatamente, ele acha. Então, a minha opinião é aquela que eu ouvi. Olha a responsabilidade disso. Exatamente. Então, é fato. Verdade. E o Flávio Santana apontou muito bem. Você compra a vaga, mas depois vem a punição, né? Você tem que ser malandro, depois você termina na praia vestido de Teletubbie vendendo algodão doce. É isso que acontece. Não fala das tradições da minha cidade. Ah, desculpa. Por gentileza, tá? Aliás, a semana inteira está chovendo. Se você tem algum compromisso com o Flávio, desmarque, porque ele não vai porque está chovendo. É assim que funciona aqui nessa cidade de Santos. Chovendo, ele já postou no Facebook dele, a reflexo. Olha, está chovendo, prepare sua capa. Semana inteira, ele já desmarcou tudo. A filha ia casar, falou, desmarca o casamento. Papai não pode ir na chuva. Impressionante. É de açúcar. É outro mundo, né? É difícil adaptar. Não faz assim, não. Meu, vai chover, minha palestra. Preciso do povo lá. Não, Santista, vamos com chuva mesmo. Você ia concluir alguma coisa, refazer? Não. Eu só gostei do que a doutora falou sobre a responsabilidade. Isso se aplica pra você, viu? Você viu com essas piadinhas aí. Eu tenho tantos, não tá complicado minha vida, meu. Telefone. Vamos lá, vamos pro ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal do Rebu. Aqui é o Léo, aqui de Santos. Diga, Léo, tudo bem? Tudo bom. Olha, eu tenho uma dúvida que só o pessoal do Rebu, que é dotado assim de uma mente extraordinária, pode solucionar. Diga. O que que é pior? Assistir a novela da Rede Globo Babilônia ou assistir no dia seguinte o programa da Sônia Abrão fazendo comentário do capítulo? Um abraço. Tá legal, obrigado pela participação. Acho que eu não tenho, eu não sei o que é pior. A mistura é muito ruim, né? Ele tá procurando o pior. O melhor seria não ver nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Tranquilo, é o que eu faço. Léo, faz que nem eu. Incrível. Bom, está na hora de a gente falar. Ah, falo de São Vicente. Não, vou deixar pro próximo bloco. São 18 horas mais 20 minutos. Vamos acertar nossos relógios. Na volta tem a pauta São Vicente, que sempre está no programa, na verdade. Novidades sobre o Centro de Convenções de São Vicente. Não são boas, mas são novas. Daqui a pouco a gente volta. 02. This is Ugly Heart. Check it out. Rádio City. Voltamos! O Léo Santana se perdeu um pouquinho, tá fazendo a barba. Não, não me perdi, não. Aqui no comercial, aqui não tinha volta. Não colocaram. O Léo Santana está velhinho, tem que pôr o óculos pra ver ali o botão. É a fase, né, você, gente? Tá gordo. Bom, mas eu ainda posso emagrecer. Olha só, Flávio Santana, enquanto tiver máquina do tempo, eu sou melhor que você. Vamos falar de Multidoctors? É muito mexendo nesse programa, porque a gente fatura muito aqui. Nossa, vocês estão ficando rico desse jeito. Vamos falar de pessoas que usam Corega. Não, não necessariamente. A Clínica Odontológica Multidoctors traz para você o que tem de mais moderno na odontologia. Implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais para você. Agende sua consulta sem compromisso pelo telefone 3466-4110. Vou repetir o telefone 3466-4110. A Multidoctors fica na Avenida Prefeito José Monteiro, número 432, em São Vicente. Multidoctors Odontologia, sua saúde bucal em primeiro lugar. De volta, Flávio Santana, olha só, eu sei falar outra língua, não sei. Abra los ojos, é o que eu sei que eu aprendi com o Fábio Puentes. É o que eu sei de estrangeira com ele. Ele e Walter Mercado, que é um cara que tem um cabelo igual o seu, R. Forte. Tá na hora de cortar, tá comprido, eu olho pra você, eu falo, liga, diabo, se eu ligar pro R. Flávio Santana, é hora de falar de São Vicente, essa cidade que é sempre pauta no nosso programa, né? Porque, olha só, o centro. Você quer vinheta pra São Vicente? Tem vinheta. Tem, peraí. Não brinca com coisa séria, que olha essas coisas baixadas. É uma bomba relógio. Tá meio explosiva. A cidade de São Vicente. O Centro de Convenções de São Vicente, interditado após um incêndio no último dia 24, fica vazio a partir de hoje. Oh. Cenário que traz medo à população. Como os restos de móveis queimados no sinistro foram retirados ontem e os funcionários todos saíram do local, os vizinhos do imóvel temem que a estrutura sirva de abrigo para mais usuários de drogas e mendigos. Não entendi. Tem isso pra cá? Não tem. Sério que tem, não acontece? Não tem mendigo aqui, não tem mendigo. Não, é um usuário de droga? Não, tem. Mas tudo bem. Não. O problema é antigo na área. Atrás do centro de convenções há uma construção inacabada. Mesmo durante o dia é possível ver invasores onde seria um conjunto habitacional. Vazio, vão começar a roubar tudo lá também. Portas, fiação, telhados de zinco, janelas de alumínio. Dou 3 meses para não ter mais nada, declarou um dos moradores próximos à região. A prefeitura de São Vicente diz que o trabalho para obter o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, do Centro de Convenções, foi suspenso após a interdição. Afinal de contas, o AVCB ele existe para comprovar que você não tem como pegar fogo. Pegou fogo, não tem mais sentido você tentar conseguir esse documento, né? Sobre a proposta de o centro abrigar um hospital regional, a prefeitura aguarda a definição dos governos federal e estadual. Convenhamos, não vai acontecer isso porque tá todo mundo sem dinheiro, não vai ter. O governo tá sem dinheiro, não vai ter esse hospital, por mais necessário que seja pra região, não vai acontecer. E se bobear, vai sumir tudo de lá, vai ser uma demolição não autorizada. Sim. Os caras levam tudo, pô. E daí, lendo essa reportagem, acho que a solução não seria meio simples, por que não colocar uma base comunitária próxima ali, né? Uma base policial próxima ao local, não resolveria o problema? Talvez sim, talvez não. Porque vai deixar uma área grande, desabitada ali, realmente sem nenhum tipo de proteção. Ali caberia a guarda municipal. Sim. Ficar, né? Tendo que tomar conta, a guarda municipal fica lá, pode fazer, vai, estacionamento para carro, lá, para limpeza, qualquer negócio dele, lavar automóveis, caminhões deles, alguma coisa assim. Aproveitar. Não do jeito que eles fazem, né? Gastaram uma fortuna lá, e largaram de mão, não terminaram, não concluíram e ficou tudo lá ao um Léo. Espaço muito bom, seria excelente para a cidade. Exatamente. Ah, mas realmente, não conseguiu receber, ok. Mas deveriam pelo menos proteger o local, porque é uma área grande que, obviamente, a preocupação dos moradores é o que vai acabar acontecendo. Com certeza vai ser invadido, tomado por moradores de rua, não tem droga. Jeito. Não, e o pessoal vai. E a verdade é que eles furtam mesmo as coisas. Sim. Eu já contei aqui, minha mãe tinha uma casa na Praia Grande. Ali, a 100 metros, menos do que isso, da estrada e tudo. Posso. Roubavam janelas, roubavam portas, roubavam fiação. Eu ia lá, colocava a janela de novo, porque estava desocupado, esperando inventário. Roubavam a janela, roubavam a porta, o portão de ferro. Só me localizar, o Centro de Convenções de São Vicente não é cercado de favelas? Esse mesmo. Não é bem só favelas. Tem área industrial lá próximo. Sim. Mas a maior parte é favela. Mas tem uma favela bem forte. É, né? Exatamente. Vocês acham que não vai ser roubado nada? Não, mas é isso que eu estava comentando, Fábio. Você sempre fala. Não precisa estar cercado de favela, porque basta estar dando sopa, entre aspas, sim, que eles aparecem. Lembra do ouvinte que ligou que estavam fazendo uma favelinha? No canal 6, ao lado da torre lá, daquela torre de iluminação. Então, exatamente. Na areia da praia. E é isso que o Flávio sempre pontuou aqui no programa. Porque aí deixa crescer, daí dá dó de ter que retirar. Porque daí são famílias que estão alocadas. Não, mas pra você evitar que isso aconteça, porque é uma área que, na minha opinião, vai acontecer isso. Vai ser uma favelinha, uma mini Cracolândia em São Vicente. E há tanta infelicidade que o que é que os caras que, entre aspas, organizam isso. A primeira coisa que eles fazem é arranjar famílias necessitadas com crianças e enfiam lá. Que aí não tem como tirar. Não tem como tirar. Eu já contei aqui esse mesmo caso, próximo lá onde minha mãe tinha essa casa. O jeito invadiu um terreno. A família estava com problemas de inventário e documentação. Um terreno enorme, uma esquina. O jeito invadiu. No dia seguinte, ele levou uma família para lá com crianças pequenas. A família que era a proprietária, que estava lutando pela propriedade, entrou na justiça, mas tinha problemas, eles não conseguiam provar que era deles. Em 6 meses, o camarada loteou aquilo tudo em pedacinhos, vendeu, alugou, e as famílias, e deu, cedeu de graça, né? Fez o benemerência para algumas famílias com crianças pequenas. E isto que eu estou contando, passaram-se 8 anos. E as famílias estavam todas lá dentro e eles não conseguiam tirar, porque é o problema de documentação, na justiça, até você provar é complicado e às vezes não consegue. Ah, eu lamento. Então, imagina a hora que eles enfiarem um bando de crianças lá dentro, porque necessitados, infelizmente, existem. E os malandros estão sempre por perto para tirar proveito. Mas eu acho que o morador diz é o que vai acontecer: vão desmontar tudo, fiação, telha, vão invadir, que eu acho que era muito mais fácil você pôr a guarda municipal para evitar, só deixar o local sitiado. Se não tomar uma providência dessas, uma prevenção de tomar uma atitude dessa, vai se dar mal. Mas cá entre nós, velho. Desculpa, vamos ser sincero. Pra que serve o centro de convenções na cidade de São Vicente? Não, Flávio, tudo bem. Fala, vamos falar eles sério, tinham, vai. Eles tinham feito algumas promoções boas. Eles fizeram algumas promoções boas lá. Qual? Não sei dizer, porque eu não fui. Eu me lembro de nenhuma. Meu, a cidade de São Vicente tá quebrada. Tá falida. Isso é outro problema. Não tem turismo. Tá tudo caindo aos pedaços. O prefeito não aparece, vereador não aparece, só aparece pra poder colocar gente na favela. Isso. A gente tem que falar a verdade. Eu acompanho todo o pessoal de São Vicente através do Facebook. A cidade está no estado lastimável. E eles vão pôr abandonada. Abandonada. Mas o lado que deveria acontecer é isso. Lá seria uma área destinada a ser um novo hospital regional. Só que não existe verba de governo, nem federal, nem estadual. Então isso não vai acontecer. Você vê o problema da verba? Ah. O Hospital dos Estivadores aqui em Santos está pronto. Há quanto tempo tem promessa que vai funcionar? Desde quanto tempo? Não, funcionou, mas agora é barato fazer. O problema é o custeio dele mensal. E a manutenção. Né? E o equipamento. O hospital fazer é fácil. Não, uma verba X faz. O problema é a manutenção equipamento, dele. Os então equipamentos, aí ele não sustenta. Mas, doutora, eu procuro pesquisar bastante de outros países para poder comparar com o meu. Como que um país. A gente não é um país. Nós não somos um país pobre. A gente tem dinheiro pra caramba. Como que um país como o Canadá, por exemplo, eu sempre cito o Canadá porque é o país que eu mais pesquiso. É diferente por quê? Muito, assim. É diferente por quê? Por que a gente não consegue correr atrás para tentar fazer igual? Como que eles conseguem administrar essas coisas e a gente não consegue? O que, que é? Qual o problema? A minha pergunta é essa. Qual o problema? É o caráter do povo, dos administradores? Olha, falta de dinheiro não é. É, mas habilidade em administrar também. Habilidade em administrar. Nós não temos esse perfil, né? Então, acontece. Várias instituições públicas sofrem pela falta de habilidade em administrar e saber administrar mesmo. Acontece. Porque na iniciativa privada, se você não sabe, se você não está gerando lucro para a empresa, tchau, vou buscar alguém que saiba. Na iniciativa pública, muitas vezes você não é formado, você não é forjado. A maioria, e você acaba sendo usado para isso. Exatamente. Isso. Então, eu vi uma discussão lá. Por que a Petrobras, uma empresa, né, técnica, de repente a indicação de quem comanda é político. Uma vergonha. Sim, só fizeram, pode ser interesse escuso, não técnico. Qual empresa privada que tem interesse em crescer, em ter lucro, vai colocar alguém político? Não, tem que colocar alguém técnico e conheça o assunto. Aí é um pouco de cultura. Talvez no Canadá não aconteça isso. Não acontece. O Canadá em si, o país, não tem os índices de analfabetismo e de miserabilidade que nós temos. Nós não acreditamos aqui, estamos cansados desses índices que há. Nós acabamos com a miséria no país, não sei o quê. Lembra quando o governo assumiu lá há 8 anos, fizemos tantas doações, gastamos tanto, não sei o quê. Eles fizeram uma conta, estavam nos outdoors. Nós acabamos com a miséria. O número que eles davam, se fizesse a conta, bom, não é que não batia, faltava 20, 30 anos para chegar naquilo que eles estavam dizendo que estavam. Ou seja, é mentira deslavada. E a nossa, infelizmente, a nossa estrutura, o nosso povo, o índice de sofreu muito, nós temos uma dificuldade muito grande de educação, de tudo, de saúde. Nós temos uma filosofia, vamos tomar Santos, que a gente se queixa tanto. Só o nosso, olhar aqui o nosso umbigo. Nós temos espaços enormes aqui próximos, que as pessoas poderiam ter áreas de criar áreas residenciais, de criar o lugar, mas não, fica tudo amontoado. Não pode, porque tem um que pensa que, bom, ali é aquele mato que precisa ser preservado. Então, traz todo mundo para cá e empilha. Não tem mais como crescer por causa dessas restrições que são ilógicas. O Brasil, eu vi uma formatura de uma das minhas netas em arquitetura, um professor dando a ocupação do Brasil, no território brasileiro. Quando ele deu aquele número, eu digo, esse cara errou, faltam pelo menos mais um. Tem que ser dois dígitos, no mínimo. O cara diz, a ocupação nossa é um dígito. É o cara falando que nós, é um professor de arquitetura, dessa questão de urbanização, dizendo que o nosso pensamento é um absurdo e nós não conseguimos desenvolver. Você vai aos Estados Unidos, sua filha sabe disso. Você vê, tem áreas longe, afastadas, eles não empilham. Mas Santos, nós vivemos numa ilha 39 quilômetros, sendo que a área continental tem mais de 200. Eu trabalho no porto, então tudo apertado, tudo em instalações. E não se faz. E não tem uma intenção de ir. A área continental nossa tem mais de 200 quilômetros. O porto já é vítima da malandragem externa, né? Por isso que ele não cresce. Não fazem a. O Brasil é vítima da malandragem, eu acho. Hoje de manhã eu estava vendo o país. O Brasil está vivendo uma crise das mais ferozes da dengue. Tá brava. Em São Paulo não tem. Em São Paulo não tem termômetro, amigo. O cara tem que levar a criança, a mãe de São Paulo. A cidade e o estado mais rico da nação. A mãe que mora na favela tem que levar um termômetro dentro de casa. É verdade mesmo. Não é crise, cara. É roubo. Dinheiro nós temos, nós construímos estádios no país inteiro em tempo recorde. Gastou bilhões, dinheiro a gente tem. Essa questão da dengue, eles consideram que a cada 1.000, se tiver 300 pessoas, ou a cada 10.000, um número assim, é epidemia. O Brasil já está com quase 40%, 30% a mais do que esse número. Epidemia. Eles não declaram epidemia. Hoje declarou. Não quer declarar. Hoje declarou. Mas como não teve como São Paulo declarar que não há greve de professores. Para destinar dinheiro. É sempre assim, né? É a verdade que eles querem passar. Olha só, a gente está com o horário um pouco apertado aqui. Muitas manifestações sobre essa situação do Centro de Convenções de São Vicente. Muitos ouvintes concordaram aqui com a opinião da gente, a maioria concordando. Inclusive, teve um ouvinte, não lembro o nome dele aqui, eu saí da tela, que falou: realmente nunca você vai ter um executivo da Apple por questão política, vai ser por mérito, não, né? Porque não pode errar, não pode falhar, você tem que dar resultado. Aqui na nossa administração, qual é? Você errou, me dá mais dinheiro que eu conserto. É assim que a coisa acaba funcionando. Sobre o comentário do Flávio Santana, o William Mendes mandou aqui pra gente, ó. No centro de convenções só tinham alguns eventos evangélicos, poucas festas de formaturas e algumas festinhas de aniversário. Só isso. Ou seja, só um espaço realmente inútil que poderia não, deveria virar um hospital. Lembrando... O bonde do Tigrão teve lá fazendo festa para o pessoal de formando do direito. É, deu um BO aqui tremendo quando a gente falou isso, né? Melhor não repetir. Deixa quieto. Mas você vamos julgar. O caos, precisando de um hospital. Aliás, São Vicente precisa de muita coisa, né? Antes de poderem se divertir, esse pessoal precisa estudar, precisa ter saúde, precisa ter transporte público. É muita coisa para acontecer. Só espero que comece a acontecer. Está na hora de ter planejamento, mas infelizmente a gente não vê isso. De capa a capa dos nossos municípios acontecerem planejamento. As coisas vão acontecendo e assim vai indo. Antes de a gente virar de bloco, Flávio Santana, conversávamos no primeiro bloco, em off, sobre a situação do reajuste de água, né, Refortes? Olha só. São Paulo terá reajuste de 15% na conta de água. Agência reguladora autorizou a Sabesp. Quem luta pela gente? Ninguém, né? A agência autorizou a Sabesp a aumentar tarifa acima da inflação, na maior alta em mais de uma década. Empresa do governo Alckmin queria reajuste de 23% para repor perdas devido à crise hídrica no estado. Governador, eu também preciso repor as perdas que eu tive na minha viagem de Campos do Jordão. Como é que eu faço? Aumenta assim também? Diminui o IPVA, né? Tá difícil ser honesto no país. Tá difícil. Tá, dá vontade de ir pro lado negro da força. Porque, meu, cê é honesto, você só se ferra no país. É incrível. Não, você só se ferra no país. Aqui é bom pra gente também ter um pouquinho, aquilo que nós falamos no primeiro bloco. O governador, para se reeleger, protelou o aumento da tarifa da tarifa da água. Se reelegeu. E, uma vez reeleito, está dando o segundo aumento, porque o outro ele considerou, eu não dei, mas agora faz de conta que eu dei, então vai ser agora, e esse é o dobro do outro, quer dizer, bem feito, inclusive para mim, olha o tamanho das orelhas que votei nele. Não, difícil, mas não sei mais o que aumentar. Eu falei, aumentou até a loteria? Não tem mais o que aumentar. A loteria vai aumentar. O meu pãozinho, minha média, ficou cara. Que é isso? O cara daqui a pouco vai virar palavrão quando você vai pedir de tão caro que tá, né? Impressionante. Antes de sair de bloco, Flávio Santana, olha essa notícia. Vê esse cara ali pra eu levar pra cá. Ah, os trogadélios. Olha só, Flávio Santana. Quadrilha assalta empresa de energia em Bertioga. Ora, as empresas de energia assaltam a gente todo mês. Todo dia. Truco, tá empatado, não tem problema, tá tudo certo. Anos de perdão. Restituição, isso que a gente tá fazendo. Vamos pro break, daqui a pouco a gente tá de volta. What's up, it's Nick Jonas. This song, it's playful, it's jealous. Right now. 102 Rádio City. I don't like the way he's looking at you. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Refortes, doutora Marta Vick. Eu achei uma graça agora o que ela fez. Vocês perceberam? Ela estava falando, eu falei, vai voltar. Ela continua falando, só que baixinho, para não atrapalhar o ouvinte. É uma coisa impressionante. É uma... Tem que finalizar o raciocínio, pode ficar em aberto. Mente, não, não. Verdade. Poxa vida, é impressionante. É outra coisa, não tem para deixa nada no ar. Ô, doutora Marta, o Rick Sanders de ir embora aqui, ele falou, faz ela cantar. Mas você não quer cantar, não é verdade? Mas que é The Voice. Sandy. Não, aquilo não é The Voice. O que era isso que ele queria que você cantasse? Isso é arte do nosso amigo Jaime. Tá. Jaime Cordeiro. Que a mulher dele, ela participou da palestra da última vez. E ela fez uma letra muito carinhosa. Porque eu falo, sem revisão não tem aprovação. Porque as pessoas gostam, começam a estudar e não fazem revisão. E o cérebro tem uma curva do esquecimento. Então eu forço muito isso na palestra. E aí ela fez uma letrinha de música muito querida. Só que não tem ritmo, eu não sei ainda cantar aquela música. E aí ele pediu, ele falou aqui pra mim, pra eu cantar. Eu falei que não. Ele não contente, falou pro Rick falar pra eu cantar. Mas eu não vou cantar. É impressionante, talvez... Pra você ganhar ritmo, faça que nem o cara do Esquenta. Você pega e canta. Meu nome é Revisão! E aí, ela funciona, é só o que ele fala. Aliás, depois você dá ali no cancelou os shows aí que ele ia fazer lá na Indonésia. Na Indonésia, né? Tava queimando muita coisa. Atrapalhou os shows na Indonésia dele. O Celinho do Cruz talvez não seja gordura, é estoque de drogas que ele possui no corpo. Não sei, pode ser. Isso quem mandou falar foi o Flávio Santana. Não, eu não. Vamos dividir os processos, gente. Não. Eu tô me ferrando ainda. Não. Incrível. Flávio Santana, ainda, como eu falei, muitas manifestações sobre a questão do Centro de Convenções de São Vicente. O Paulo Renato, nosso ouvinte lá do Maitá, ele mandou aqui, ó. Querem fazer um outro hospital no Centro de Convenções, mas não conseguem sequer dar conta de administrar o CREI. Vão ser dois hospitais sem médicos, que é o que a doutora Marta comentava em off, né? Construir o hospital é muito fácil, é uma questão... Até que as empreiteiras ajudam. Vai bem, mas administrar e fazer isso funcionar é que é difícil, bancar, né? Porque é tudo muito caro. Então, até a verba do SUS, tem a verba dos planos de saúde. Que então, o mais difícil verba do SUS é o... porcaria, uma migalha. É o custeio, a manutenção. Vai pro lixo. Hospital. A verba do SUS vai pro lixo, hein, São Vicente? É muito pouco. Vai pro lixo. Pro lixo, literalmente. Vai, né? Pro lixo. Não sou eu que tô falando. Pagar o lixo. É, o mocinho que roubou minha caneta. O aqui, cara que veio aqui e roubou França, a caneta dele. O Caio França, falou isso aqui. Que vai foi eleito no polícia. A primeira vez que ele veio aqui, levou a caneta emprestada, pegou a caneta e foi embora. Você acredita, doutora? Perdi minha caneta, ele falou assim, não, eu faço aqui. E a caneta é cara, é Unibol Vision, 12,30 no Calunga. Eu perdi e fiquei escrevendo a lápis no programa por um mês até receber meu pagamento. E não devolveu. E eu falo isso reiterado às vezes. Nem o assessor liga e fala, você quer sua caneta de volta? Não acontece isso, o cara levou minha caneta. Tá aí assinando coisas, leis. É impressionante, né? A vida é incrível. Olha, a diferença. Você é coautor. Ele é coautor do que tá sendo assinado. Nossa, que medo isso, né? Impressionante. Mas realmente é isso, não adianta nada também ter o um hospital sem ter uma continuidade. Aliás, o próprio CREI foi reformado no passado. O CREI não foi, né? Aquele que foi alagado? Esse mesmo, depois da reforma. Não, teve umas outras coisas com... Mas é tanta coisa que não dá nem pra coisas que não cheiram bem, que sim, tem cocôzinho, tem umas coisas ruins lá. E outra vez, né? Vamos bater nesse assunto, quer dizer, as instalações, aquilo que depende do poder público é deficiente, é insuficiente, é uma droga. Mas as pessoas que trabalham lá dentro do... Eu já falei aqui até de pessoas e enfermeiras que foram ajudar a trabalhar lá de graça. Talvez não fosse nem permitido ajudar, porque sabe que as colegas estavam com dificuldade para o atendimento, porque não tinha gente suficiente para atender toda a demanda, todas as pessoas doentes. Imagina agora com essa epidemia de dengue. Aproximando-se aí a época da gripe, né? Aliás, está começando hoje a vacinação, né? Sim, sim. Para grupos específicos. Os funcionários lá trabalham, se dedicam, se esforçam. De um modo geral é assim. E são em número insuficiente. Sim, é. Aliás, nesse negócio da dengue, eu sigo muito assustado desde aquela vez que eu li aquela matéria na Folha de São Paulo que o exército foi convocado pra acabar com a dengue. O exército matando com 12, o mosquito é grande. Agora é o seguinte: cuidado. O mosquito ele tá diversificando a. Sim, tem mais duas doenças conexas. Ele tá vendendo o corpinho dele, sim, né? Pra Zika, pra chikungunya e pra dengue. É um mosquito flex, isso, né? O grande medo é que quando o mosquito está infectado, né? É. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o bichinho, se ele infectar, se ele picar alguém que seja infectado, ele vai transmitir. Ele sai espalhando pra todo mundo. Eu fico tranquilo porque pra mim tem que vir muitos mosquitos pra conseguirem, né? Exatamente. O último que veio me picou era da dengue, mas ele pegou diabetes. Aconteceu o inverso. Ele saiu doente, tá tomando soro, todo outro bichinho, mundo. Flávio Santana, segunda dica da edição, por favor, vamos lá. Me avisa com antecedência, Gordão. Achei que já tava com o dedão. Não, vamos, cara. Vinheta. Aqui, começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Me avisa com antecedência, mas eu vou te mandar e-mail às 8 da manhã. Estamos no ar, tá? Aqui, tem um programa de rádio aqui. Mas tá acontecendo um programa desse lado pra cá. Já foi, vai na dica, você atrapalha a dica. Tem toda uma programação, tem meu bloquinho rosa que me guia aqui. Música aí, eu achei que não ia dar. Tava a música, respeita a vinheta. Vai, gordo. Foi criado em Nova York pelo Suco Del Valle. Olha só, Flávio Santana. Não ri dessa, que essa foi ruim. Flávio Santana, temos uma caixa aqui com um objeto misterioso dentro dela, tá? E vamos falar uma segunda dica pra você ganhar na sexta-feira. A segunda dica. Esse objeto, né? Você ganha a pizza de graça na Red Sun Pizzas, que fica na Rua Bahia, número 119. Você pode pedir pelo telefone 3286-1338. Hoje é dia de pizza em dobro lá, rapaz. Você pede uma por mais R$15, você ganha outra e eles entregam na sua casa pelo sistema Rock Pocket Motherfucker, que é impressionante, um negócio incrível. Olha só, a segunda dica é: você consegue ver seu reflexo nesse objeto. Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Vai. A voz dessa mulher é incrível, né, doutor? É impressionante. É uma coisa. Não, sem comentários extras. Para, cara. Não, eu só ia sem falar comentários que extras. É incrível a voz dela. A voz dela é incrível. Pronto, parou por aí. Pronto, porque pronto. Às vezes a gente fala, não, dá não, problema não, o complemento. Ué. O complemento é que está. Até aqui, tá lindo. Próximas. Tô elogiando, só acabou. Não vou continuar, porque o Flávio Santana tá o quê? São tá me ameaçando com uma arma. Aí eu paro, entendeu? A gente quer assim, o programa sob pressão aqui. Olha só, precisamos fazer aqui, quem ganhou o Vale Rivieras, o Vale Tamborel, Vale foi, cadê o nome da pessoa? Aqui, ó. Robson Silva do Macaco. Macuco, errei. Macaco! Errei. Macaco da Índia tá mordendo até a pessoa. O Robson Silva, que mora no Macaco, no Orquidário, uma vida difícil, cada hora tá num galho. Ele mandou aqui, ó. Preciso agradar a patroa numa noite especial. Eu não ganho cinema, não ganho chuveiro, não ganho pizza, não ganho nada. Só a voz do gordo no Rebu. Enfim, desculpa, né, por isso você ter tão pouco, mas agora você tem um Vale Tamborel, Robson Silva, 2 dias úteis pra você passar aqui na rua Fernão Dias, número 16, retirar seu entretenimento adulto. Você pode ir com sua esposa ou pode ir com uma amiga, não pode também, Flávio? Pode, pode, né? Se a esposa dá deixar. Problema? Dá problema, mas você pode, na verdade. Você corre o risco de acordar não acordar. É, morto. É. Que às vezes, né, dá uma desandada. Flávio Santana, estamos chegando ao final do nosso programa. Acabou. Na verdade. Ah, doutora Marta Vi Virgínia, é isso? Virgínia. Ah, rapaz, eu vou tatuar isso ainda aqui. Vou tatuar esse nome pra não esquecer. Muito obrigado pela presença. Foi bom pra você, sem sacanagem. Eu só perguntei se foi bom o programa. Foi divertido. Foi bom. Foi divertido. Passou rápido. Olha, a gente nem sentiu. Não? Foi voando, passou voando. Foi muito legal, foi muito legal. Muito obrigado pela presença. Venha mais vezes, por favor. Sem o Rick, porque você é lindo. O Rick parece o mestre dos magos, na verdade. Qualquer momento ele vai sumir. Some, na verdade. Some. Não tá aqui nem deu tchau pro ouvinte. Impressionante. Nem deu até logo. Mas ele deve estar nos ouvindo agora, com certeza. Ou deve estar dormindo, tem idade, né? Também, ele dá uma descansada, um cochilinho antes de ver o Jornal Nacional. Ô, doutora, por favor, repita pra gente o Facebook legal, do seu projeto. Legal. Facebook.com. Não, é facebook.com/ eu estudo certo e o site é euestudocerto.com.br. Então convido o nosso ouvinte que queira de fato aprender a estudar certo ao nosso treinamento. A turma em Santos vai acontecer dia 23 e 24 de maio, porque nos outros meses a gente vai para outros estados. Mas Santos depois vai demorar para voltar. Então, se tiver interesse, manda um e-mail para contato@euestudocerto.com.br e a gente passa todas as informações. De qualquer forma, esse link tá lá no Face da rádio. Da rádio, segue já a rádio. A rádio também. Vou entrar no tá Face do blog e curtir a rádio também. Tamo junto. Eu vou repetir devagarzinho. Eu estudo certo. Euestudocerto.com.br. Eu falo um pouquinho rápido, não é? Pois é, desculpa aí. Não, os ouvintes que são mais de idade, é aquela hora de tu pegar a caneta e anotar os ovos. Mas minha mãe tá ouvindo, com certeza ela deve tá correndo pra pegar o papel, a caneta. Às vezes a receita passa muito rápido, é 2 ovos, farinha, mão. Às vezes passa e só anotou mão. É só o que deu pra anotar. É meio errado, né? Do amigo da hora. Olha, eu não vou cantar, do que tá me cobrando aqui cantar, mas eu vou. Você pode me ajudar a montar a música. A música é assim, ó. Vamos lá. Ei, galera, não adianta enganar. Pra passar no concurso, o segredo é revisar. Como é que isso vira uma música? Meu nome é Revisão! Perfeito, um negócio que foca. Fixa com perfeição. Então, cumpri a tarefa. Meio que cantei e declamei a música, pode ser. Racionais ganham a vida, assim. Coloca um negócio de um detento, umas coisas assim, que dá certo. Fechou. Fortes, muito obrigado mais uma vez. Amanhã estamos de novo. Flávio Santana, vamos embora, porque vem aí vem a aí. Voz do Brasil com aquelas notícias relevantes do cenário atual. Desliga o rádio. A verdade vem aí na sequência. Internet. Desliga, vai para musicombrasil.com.br. Fique com essa programação musical incrível feita em Nova York, a Chupa Outras Rádios. E depois você volta aqui às 8 horas que tem o Marcos Paulo, um gordinho fofinho, que gordo é sempre legal, né? Até às 10 horas com a Vitrolinha Rádio City, que tá sensacional. Essa música que a gente vai encerrar agora, ela vai especial pra quem está a caminho de São Vicente. Perfeito, manda aí, Flávio. Tchau. Gordô, tchau. Tá bebendo água aqui, rapaz. Tá.